trocar 501 1550 correntes. Rádio Clube de Ribamarã, uma cultura de grupo. Agora na Clube são 6 horas e 8 minutos, 6 e 8 horas, certa, certeza, o rádio oficial brasileiro. Bom dia, Lucaré. De 50 kHz. O nosso programa Cerro Capitão e a programação Clube, referência de Clube do Batendo 87, também do ano 2021. Sertanejão, a partir de agora até as 7h30 da manhã aqui na Clube, valendo a sua indicação através do telefone 3532 4055 à sua disposição. Contando sempre com o patrocínio da Cofesa Supermercado. Na direção Léo Medeiros, apresentação Sonoplastia Thales Alberto. Está no ar pela Rúdia, o nosso sertanejão. Agora marcando 6 horas e 9 minutos, 6 e 9 horas, certa, Cofesa. Na abertura do nosso programa, Guatupei, Guaratuba, o Soldadinho de Deus. Os filhos de Goiás, amor distante, utilizado feitiço espanhol. A Agropecuária Orte fica na rua 9 de julho, número 300. Agropecuária Orte, amor pela terra, orgulho em ser do campo. Guarda lá. Instalação e monitoramento de alarme. Cerca de elétrica de câmeras com 24 horas do que você precisar para a sua automação de petróleo. E agora com uma novidade. Energia solar. Fazemos seu orçamento sem compromisso. Estamos localizados na rua Frei Caneca, 2272. WhatsApp 15 98 24 6986. Guarde lá. Um novo conceito em monitoramento de alarme. A churrascaria dos gaúchos, dos irmãos Viazão, sempre inovando para oferecer à sua grande clientela o que há de melhor em alimentação. Nos finais de semana, preços especiais para você e sua família. Seja no almoço ou no jantar, sempre um bom prato a lhe esperar. Servindo também marmitex diariamente. O melhor preço. Entrega 3532-1835. Aonde você pedir, levamos com prazer e eficiência. E ainda temos vinhos do sul e importados. Servimos rodízios sob encomenda. Vá conferir. Churrascaria dos Gaúchos, em Mato Grosso e Tararé, Rua São Pedro, 2636, Centro, Itararé, São Paulo. Churrascaria dos Gaúchos. É especializado na produção de vídeos institucionais, de treinamento, videoaula e manual em formato de vídeo, além de realizar locução e legendagem. A Multissom trabalha com equipamentos de última geração e faz a sua gravação em DVD, pendrive, HD e Blu-ray. Olha agora com a Multissom. WhatsApp 997-94-8157. 997-94-8157. Porto Vergueber conta agora com o depósito de gelo de areia e pedra para melhor atender em Sararé e região. Não importa o tamanho da sua obra, entregamos em qualquer quantidade. Nós temos o melhor preço da cidade. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua 28 de agosto, 1100. Telefone 15-3532-4282. Celular 15-9.